conquistar. O meu bem vai pra outro lugar, mas dessa vez não adianta esperar que ela não vai voltar. E a cortina fechou.